Meu tênis cheira a escravidão, escravos da imagem e alimentação. A glândula pineal segue sem força, mergulhando fundo na escuridão. Conservem o último homem, o homem que é louco do homem. Até quando não sente fome, agora só restos escombros. Agora ninguém tem mais nome. E lembrem dessa raça forte que ganhou a vida e escolheu a morte. Que tinha poder, mas trocou pela sorte. Se pobre não tem, os ricos se escondem. Bombas de urânio, crianças queimando, tiros no crânio, demônios valsando. Nada mais tem sentido. Nada mais tem sentido. Nada mais tem sentido. Jurema de brasileiro que escuta o galo cantar. O furacão rebenta aqui quando os lobos soprar. Veja só o que fizeram com as crianças daqui. Destruir o sonho, a chance de saírem daqui. O sangue ilustre, a dor tempera os fins. O que será de nós? O que será de mim? Será que alguém quis assim? Ninguém repara que as árvores estão com medo. Dedo no gatilho, tira o brilho dos olhos de um filho cedo. Um só vai biqueira, igreja evangélica, mata, rouba, é fé em Deus. Uma cadeira elétrica correndo do furo. Ninguém contou, vou viver pra descontar. Pela doença me curo. E quem salva o futuro? Não mira no escuro. Só é acaso quando o sol declina por cima do muro. Se a vida for pecar, errar, sofrer, eu quero a paz. A paz é algo mais, quem vai trazer? Vem da merda do seu sistema, fali. Respirando esse ar sombrio até o câncer surgir. Esse mundo é bizarro, não me deixa dormir. Se a terra é miserável, me diz quem é rico aqui. Vem da merda do seu sistema falir. Respirando esse ar sombrio até o câncer surgir. Esse mundo é bizarro, não me deixa dormir. Se a terra é miserável, me diz quem é rico aqui. Destino, estilo, autoestima. Sem automática, automóveis, altas drogas, altas minas. Só altas ideias, altas rimas. É o tiro do escuro, sem tiro no escuro. A mente blindada é o meu melhor porto seguro. Minhas ideias, minhas palavras me protegem. Falam mais do que eu. Quem não pode errar sou eu. Quem me disse sabia que trabalhar a dualidade nesse planeta é muita treta, amor e ódio. Em conflito no recheio da bombeira. É entre o céu e o inferno, ó, nós vai de novo. Nessa névoa, meu povo, sob os tentáculos do povo que planta o medo pra colher submissão. Esse é o plano, domar a sua revolta nesse holocausto urbano. Vim sem sorte, então o que não me mata me deixa mais forte. Pesadelo do sistema, não tem medo da morte. Nascido no meio da guerra, soldado do Armagedon. Confio em mim, mas ninguém dá meu revólver enquanto o Cristo não vem, caralho. Vem da merda do seu sistema, fali. Respirando esse ar sombrio até o câncer surgir. Esse mundo é bizarro, não me deixa dormir. Se a terra é miserável, me diz quem é rico aqui. Vem da merda do seu sistema fali. Respirando esse ar sombrio até o câncer surgir. Esse mundo é bizarro, não me deixa dormir. Se a terra é miserável, me diz quem é rico aqui. Devia ser rosa bonita, brisa matutina. Girassóis no verde vivo, casa na colina. Frutas frescas, água cristalina. Minha mente é como um drone, tô aqui, mas vejo a China. Devia ser tudo azul, como os olhos daquela fã. Mais feliz e colorido do que o rico da laçã. Devia ser a sensação de tirar os sapatos. Sensação de no centro comprar livros baratos. É obscuro e sufocante, já não dá pra respirar. Toque sinas e mazelas, sensação de mal-estar. Essa merda me dá náuseas, tipo quero vomitar. E o jornalista em cima, tipo quero registrar. Mas geral que tá em cima, nenhum vem me visitar. Então é nóis aqui de casa, tô sentado na cadeira, apertando o quarto back antes de minha mãe chegar. Antialérgicos me dopam pra eu dormir a noite inteira.